única opção. E agora será que aguenta bala sozinho? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. Você fala que não vale nada, estou te entregando. Os irmãos lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição pra moça se viu pra me machucar. Da nossa mão você agora vai cuidar de um traidor. E faça esse favor. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o

tudo organizado. Quem vai vir rachar comigo? Tô te esperando lá naquele ponto, mas vê se não demora. Você não é páreo para quando mim. Você me vê, encosta no meu carro. Olha e pensa bem, vê se dá conta do recado. Quando o sinal abrir, te dou 5 segundos. Meu carro tá nos trinques, tá no estilo vagabundo. Nem vai demorar pra me te pegar, mas vê se cê consegue, não adianta me fechar. Sou piloto de fuga, já te avisei. Antes de rachar, pensa, conta até 3. Você acha que consegue? Vai, tenta a sorte. Mas cuidado com os desvios, cuidado com os portes. Então tô te esperando lá naquele ponto. Vê se não demora, porque hoje tem encontro. Quando acabar o encontro, vai rolar um churrascão. Vai ser lá na 11-12, lá na casa do gordão. Mas sem bebida alcoólica, só refrigerante. Piloto de verdade, sem bebida no volante. Sem bebida no volante. Aham. Aí, queria agradecer os moleques que incentivaram: Gabriel, China, Cruel, Leandrinho, Felipe, Rodrigo, Marcelo, Israel, Rafael, Bruno. É isso aí. Todos dizem que meu som é maneiro. Todos querem saber meu nome. Família Malho Clube Belém. A vida é muito bela, dá pra curtir a pampa. Se nunca entrou, demorou entrar na dança. Mas o que acontece é realidade. Com uma nota de 100 eu pego até mulher do padre. Todo mundo cresce o olho, os mano, as mina. Se quer pegar mulher, o perfume é gasolina. Avisa pros parceiros, tô vazando, já tô indo daqui. 5 minutos eu tô no posto do Flamengo. A danada vem que vem, só no gingado, rebolando. Tá sorrindo pra mim, eu puxo o papo e vou beijando. Os boy que fica louco, sente o batidão, os pesos. Tô junto com os parceiros e parceria não tem preço. Só usar o 19 se destaca na madruga. Vai que joga grave, hoje ninguém me segura. O baile é de todo mundo, não sou eu que mando. Não sou a favor de briga, mas se tem é mano a mano. O trevo é desfile, chego só no sapatinho. Pergunta se é bomba e eu falo que é todinho. Meti um segundo corpo, tô inchado, é foda. Fazer o que se anabolizante é moda. Na pista só o bonde, os comédia que se cuide. Se tá incomodado, incomodados que se mude. Já tem um tempinho que eu não ando mais a pé. Se tem carro, tem status, se tem fama, tem mulher. Tem loira, morena, a ruiva, o esquema. O carro tem fumeira, estilo escuro do cinema. Na lua, na noite, no dia, no sol. De noite vai ter pega, de manhã tem futebol. Os parceiros tão ligando, cê sabe como é. Lá no posto tem de tudo, de hip hop, axé. Altas minas de decote, sempre tem algum snob. Tudo arquitetada, pintura do Van Gogh. Demorou, cê vem com a gente, muito som, muita caranga. Oh, é nós que manda, é nós que manda. Tem muita mulher gata só pra nós curtir a pampa. Oh, é nós que manda, lá no posto é nós que manda. Demorou, cê vem com a gente, muito som, muita caranga. Oh, é nós que manda, é nós que manda. Tem muita mulher gata só pra nós curtir a pampa. Oh, é nós que manda, lá no posto é nós que manda. Vem com nós, só pra curtir. Fiquei chonado em uma galega que eu vi parada ali. Os olhares se encontraram, agora a minha parte eu faço. Sento do lado, papo rola e fica fácil. Na conversa é tudo fácil, por isso que eu nem esquento. Se tem namorado, fala que eu não sou ciumento. Na noite é o esquema, põe o carro pra rachar. Onde tem fone, adrenalina, é nóis. Tô lá, é perigoso, todos falam, mas aí. Quem liga 100 km por hora que eu levo a minha vida. Tamo junto e misturado, só de carro rebaixado. Já tô ficando suado e as minas só no olhado. Sempre tô na atividade, sempre tô naquela. A vida é bela, mas é nós que pode ela. É nós que tá comédia. Vou cair lá pro pontão que hoje deve tá demais. No carro vai batendo som, bens materiais. Eu vou na paz com os mano, eu vou na fé. Uma bermuda, um tênis, uma touca, um boné. Cabelo espetado, meu estilo é sempre assim. Calça larga, uma prata, camisa MCD. No perfil dos pilotos, aí parceiro, me encaixo. Rota 19, fumezão, um perfil baixo. A vizinhança reclama, mas eu fico naquela. Reclama que meu som quebra telhado e janela. O turbo espirrando, o carro quicando. Não sou o Brad Pitt, mas as minas ficam olhando. Demorou, cê vem com a gente, muito som, muita caranga. Oh, é nós que manda, é nós que manda. Tem muita mulher gata só pra nós curtir a pampa. Oh, é nós que manda, lá no posto é nós que manda. Demorou, cê vem com a gente, muito som, muita caranga. Oh, é nós que manda, é nós que manda. Tem muita mulher gata só pra nós curtir a pampa. Oh, é nós que manda, lá no posto é nós que manda. Hungria hip hop, oh, oh, Hungria hip hop, oh, oh, Hungria hip hop, oh, oh. Hungria hip hop, ho, ho, ho.

astronauta voando de nave. O astronauta de nave. Pira boy. Pira boy. Pira boy. Pira com o ronco da nave, pira com a nave no chão. Família Palio Clube Belém.